Filho era espírito também. Meu filho, antes de reencarnar, você aceitou se submeter à condição de ser meu filho. Eu aceitei a condição de ser seu pai e me comprometi com você, junto a Deus, de que ia encaminhar você do jeito que eu achasse que era o mais adequado. E você se comprometeu a aceitar o processo educativo que eu ia lhe impor. Então você é meu filho, você mora comigo, você depende de mim, e eu que estou lhe educando. E eu quero que você, portanto, aqueça. Eu não quero que você faça. Aí colocou o ponto, que era o ponto de vista dele em relação à negociação. Mas a negociação dele lá. O que é que o filho disse? Tá bem, tá bem. Engoliu. Isso mesmo. Aceitou. Aceitou. Tinha que. Naquele momento ele era filho, ele não era pai. Ele não era irmão, ele não era amigo. Naquele momento era um pai achando que não era legal como filho. O que ele vai fazer com o filho dele é problema dele, mas o problema do pai agora de decidir o que ele faz com o filho dele era problema dele. Ele conseguiu, nessa negociação, buscar esse raciocínio que é perfeitamente espírita, lógico, para manter uma autoridade de um não que o filho queria subverter, forçando, para uma coisa que não era uma coisa adequada naquele ponto de vista, naquela faixa de idade, naquele tempo. Então, eu acho importante a gente não se colocar tudo igual, porque a gente não é igual. A gente é espírito. O mongoloide que está ali, na síndrome de Down, ele pode ter mais evolução do que tu, intelectual. Ele pode deixar no chinelo, mas ele está como teu filho, está limitado como espírito ali naquele corpo, para que tu ajudes, para que tu apoies. Depois tu vai precisar até ajuda dele, porque ele sabe muito mais do que tu. Mas no âmbito moral, ele fragilizou-se. E ele está ali precisando de ti. E tu tem condição de dar isso na condição de pai, ou de mãe, ou de irmão. E tu vai apoiar como irmão. Assume o teu papel de irmão. Não abandona o teu irmão porque tem uma deficiência. Assume o teu papel de mãe, assume o teu papel de pai. Mesmo sabendo que tu estás pai nessa encarnação, mas tu assumiste esse papel nessa encarnação. Então é legal disso para não haver confusão de autoridade. Porque um dos maiores problemas de autoridade, uma é um democratismo absurdo, onde a gente acha que tudo tem que negociar. Ora, se tu tivesse que negociar democraticamente e fosse por voto, estávamos perdidos, que são 5 filhos, pais são 2, os pais iam perder sempre na votação, não é verdade? Os filhos iam fazer uma aliança, iam propor só o que eles querem e os pais estavam perdidos. Então nós temos uma autoridade do papel. Não é que a gente seja mais do que ninguém, não, mas naquela circunstância nós temos uma autoridade de pai e de mãe. O Evangelho diz claramente, o filho pode até se perder, e eu tenho a consciência tranquila, que fiz o que estava ao meu alcance, a minha consciência. Não tenho de que me inculpar, de que imputar-me com culpa por este ou aquele comportamento do meu filho, se eu fiz o que estava ao meu dever. Mas se eu fiz é porque eu assumi o meu papel de pai e de mãe. Então é importante a gente dizer isso para resgatar a autoridade, que não é autoritarismo. Eu não estou falando de educação despótica, de ditadura, de mando arbitrário. Não, eu estou falando de autoridade. De eu dizer para o meu filho, por favor, é 6:00. Não! Meu filho, por favor, é 6:00. Mas por quê? Nós já conversamos, meu filho, já esgotou todas as conversas. Depois de dizer isso, já esgotou, já explicou que tem aula no outro dia, que ele tem dificuldade de acordar, já explicou tudo, está tudo claro. Aí chega naquele momento, sabe aquele filho que ganha no cansaço? Ah, deixa, pai, deixa, pai. E ganha no cansaço. Aí o pai, tá bom, vai. Quer dizer, ele não exerceu a sua autoridade. O filho chateou, já sabe que chateando o pai consegue. As crianças são adolescentes. Se a criança já é sábio, imagina o adolescente. A criancinha já consegue dominar um adulto no shopping center, cai, chora, ela chora e olha, e fica olhando para todo mundo, e fica olhando para a cara do pai, grita mais, quanto mais o pai fica nervoso com a vergonha que ele está passando. A criança domina o pai, domina a mãe. Tá bem, vou comprar. Quer dizer, aí ela percebe, ó, tá no papo. Pequenininho, 4 anos faz isso com o pai e com a mãe. Domina, com plateia e tudo, com vitrine, tudo. Câmeras filmando ali todo mundo, porque filmam tudo, né? No shopping center filmam tudo. A criança dá um show e o pai dá um show de incompetência, a mãe dá um show de incompetência, abrindo mão da sua autoridade, para não ficar mal na vitrine, diz